Salve! IVS 95? Saulis Pro? Yo! CKO nos beats? É a máfia da Clanfino, mano! Vai segurando, chapa! Vai! Vai segurando! Vai, vai! Ó! Watch Player Screw? É, tamo junto! É nóis! Ei! Da onde eu venho, não existe swag. O que vale é respeito, o que cê traz no peito. E vidas, pedras de crack fazem novos Midas. Valor tá no seu talento, não no cadarço do Nike, etiqueta da Adidas. Hoje é sexta-feira, tudo no ponto, as beats no ponto. Meus manos pronto pro confronto, afronto capitães do mato. De fato, que ainda não entenderam que se venderam pela porra de um contrato. Meu truta, escuta, seu filho da... Seu cheiro de covarde fede. Vivemos em uma época onde zumbi dos palmares é menos importante que os zumbis do The Walking Dead. Porra, o que dizer? Chapa, só se defender. Veja e não ferra, se a melhor defesa é o ataque, então pela paz nós travaremos guerra. Eu olho pro céu, lendas, não consigo vê-las. Me chamam de rapstar, acho pouco, brilho mais do que estrelas. Não foi arrogância, fiz das noites as suas manhãs. Quem eu chamava de ídolos, hoje eu chamo de fãs. Digo que o perigo pode não aparecer, mas nas ruas até a morte tem medo de morrer. Maratonista nessa corrida, se eu mirar o sucesso e acertar um falador, isso não é bala perdida. Rolê de bandido, hoje quem vai chapar? Viajando pro topo com os meus amigos, de mão dadas com a fama. Eu quero um drink com o sangue dos meus inimigos. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar com o sangue dos meus inimigos. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar com o sangue dos meus inimigos. Hoje eu quero brindar o sangue dos inimigos. Poder brindar com meus amigos. A vitória que é preciso pra encontrar o caminho da glória. Me dedico o máximo que for possível no que for preciso. Fui nascido onde desde pivete o rap pra muitos é vício. Não adianta tentar esconder o seu jogo. A rua já sabe qual é o valor. Tá na sua essência, não tá no seu bolso, no Nike que veste no pé. Tem vários mané na sua contramão pra atrasar pra testar sua fé. O barato sai caro, vagabundo nato. DG 94 não para de ser. Ei, rolê de bandido fudido. Esquivo daquilo que quer atrasar. Quem não deve não teme, quem deve se espia. E a bala perdida pode te achar. Não vai se peidar, segura rapá. Se o chicote estralar, quem falha desanda, canalha na banca. Não vai se achar. Passa a taça pra cá, meu bem. Hoje eu vou chapar no meu colo, ela sem junto, grain. Deixa o tempo passar. Hoje eu quero brindar, clã vi no meu clã. Só cria bandido é um dois pra cobrar. Se não houvesse inimigos com sangue de quem, nós ia brindar, plá. Rolê de bandido, hoje quem vai chapar? Viajando pro topo com os meus amigos, de mão dadas com a fama. Eu quero um drink com o sangue dos meus inimigos. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar com o sangue dos meus inimigos. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar. Hoje eu quero brindar com o sangue dos meus inimigos.